prestidigitação, que conheceram dos médiuns mais extraordinários da história, Daniel Douglas Home. Conheceu Kardec, ele chamou várias vezes ao Palácio de Tuileries e ele, na sua humildade, quase não grafou essas passagens, porque o imperador tinha curiosidade sobre aqueles temas. Mas, como o imperador, que antes era apenas o. Ele tomou o poder, tornou-se imperador, ele cassou a liberdade à imprensa e deu uma concessão para as igrejas que somente elas poderiam ensinar, prejudicando ainda mais o trabalho das escolas de Allan Kardec. Então ele continua e faz a sua vida agora escrevendo vários livros. Vai escrever, por exemplo, com 28 anos de idade, 24 anos de idade, o livro Proposta para a Melhoria da Educação Pública na França, né, que foi entregue ao Parlamento francês, uma criação de escolas teóricas e práticas de pedagogia, mostrando a educação como uma ciência, que naquela época não gozava ainda desse status. Então nós tivemos no teatro, Kardec admirava, tinha amigos do meio e escreveu mesmo uma pequena peça. No ano de 1852 a 1853, ele tem uma grave perda de visão. Ficou cego, quase cego, sem poder ler, sem poder escrever. E é curado através de uma sonâmbula, de uma magnetizadora, ele que não era espírita à época, com um diagnóstico de amaurose pelo médico, uma distrofia ou displasia da retina, que era incurável e que o levaria à cegueira. Mas a sonâmbula lhe disse que tratava-se de uma apoplexia nos olhos, que poderia sim transformar-se numa amaurose. E ele fica curado poucos meses depois. Então, esse homem, que escrevera vários livros, que foi poliglota, que traduziu Telêmaco de Fénelon, fez várias traduções, que falava alemão, que falava italiano, que falava francês, que tinha muitas facilidades, que foi professor de aritmética, de física, de química, de anatomia comparada, um homem de um extremo saber. Ele já estava pronto para conhecer a doutrina espírita. E através de 5 anos quase, 4 janeiros, 5 invernos, o mundo assistiu o fenômeno chamado das mesas girantes ou falantes, porque era época de despertar a atenção do mundo, era época do fenômeno. Então, aquelas mesas que as pessoas não a tocavam, ficavam em volta dela, nos salões, sempre haveria de ter um médium de efeitos físicos para doar os fluidos necessários. E as mesas respondiam, elas levitavam.